Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações nesta manhã abençoada na Casa da Prece Chico Xavier. E hoje vamos falar de algumas passagens do Evangelho de Jesus que é tão importante para nós no Espiritismo. Quando Allan Kardec investigou junto aos Espíritos todos aqueles fenômenos que ocorreram no século XIX, e ele fez uma investigação científica daquela realidade espiritual que tanto chamava a atenção das pessoas na Europa e mesmo nas Américas e em outras partes do mundo também, ele em determinado momento, daquelas perguntas que ele endereçava aos espíritos, ele perguntou assim: qual é o melhor modelo para a humanidade de ser espiritual superior? Qual é o melhor modelo para a humanidade seguir? E eles claramente disseram com uma única palavra, ou melhor dizendo, duas: veja Jesus, ou vede Jesus. Eles deixaram muito claro que todo aquele trabalho que eles estavam realizando de trazer revelações do mundo espiritual para a humanidade era com o intuito, com o objetivo de reconduzir a humanidade a uma compreensão mais verdadeira dos ensinamentos de Jesus. Então, todo o trabalho que nós temos na doutrina espírita é de voltarmos a essa grande fonte que é o Evangelho de Jesus, desprovido de uma série de criações humanas, livre das interpretações que muitas vezes se tornaram equivocadas, serviram para uma época, mas para outras não. E quando nós vamos buscar as lições do Evangelho, nós encontramos ali muitas lições valiosas para a nossa vida atual. Embora Jesus possa ter falado sobre o Evangelho, sobre a sua mensagem renovadora, há quase 2000 anos, para pessoas que viviam numa época muito diferente da nossa, as necessidades, os conflitos, as dores, os problemas eram exatamente os mesmos que nós vivemos hoje. Porque em termos de sofrimento, não importa se o homem viveu há 3000 anos atrás ou está no presente. Há certas dores que elas ferem o espírito que já alcançou o sentimento, a sensibilidade bem desenvolvidos, de qualquer forma, independente da época. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós vamos encontrar aquele episódio que normalmente recebe muito destaque, que é a cura da mulher que se encontrava com uma hemorragia há muitos anos. E ela simplesmente de tocar as vestes de Jesus, ela se curou. Quantos de nós não gostaríamos de ter essa oportunidade? Tocar, ainda que fosse na extremidade do manto de Jesus, ainda que fosse na ponta da roupa dele, para a gente curar não só o nosso corpo, como a nossa alma. Mas nesse mesmo momento que Jesus fez essa cura extraordinária, que bastou a vontade daquela mulher, a fé dela, de que Jesus poderia curá-la, ocorreu um fato também muito interessante. Um pai desesperado procurou Jesus no meio daquela multidão, em meio àquele fato que estava acontecendo ali, e disse: Jesus, vá até minha casa e salve a minha filha que está prestes a morrer. Esse homem, conhecido como Jairo, ele era um dos líderes da sinagoga ali daquela cidade em que Jesus estava. E ele estava com a sua filha de 12 anos, muito enferma ali, aguardando então alguma solução, porque a criança estava muito mal. E Jesus, depois de ter atendido aquela mulher, ter dito a ela: olha, tua fé te salvou, Jesus se dirigiu então à casa de Jairo. Só que antes de Jesus mesmo terminar ali com aquelas pessoas, de terminar as explicações que ele estava dando àquela mulher que se curara, uma pessoa chegou para Jairo e falou: olha, é inútil, não incomodes o mestre mais, porque a sua filha acabou de falecer. O pai, desesperado, então disse para Jesus: mestre, é inútil. E aí Jesus só falou para ele: tenha confiança, tenha fé. E Jesus se dirigiu à casa de Jairo. E chegando à casa de Jairo, ele disse: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão desesperados? E aí então Jesus diz assim: ela apenas dorme. E as pessoas começaram a zombar de Jesus depois que ele falou isso. Começaram a rir de Jesus, porque achavam que ele era um tolo. Como eles, homens, mulheres, experientes, que já haviam testemunhado tantas mortes, como eles não saberiam reconhecer a morte? Como eles não saberiam identificar um corpo de alguém que acabara de morrer? Talvez alguém pudesse ter dito para Jesus assim: está pensando que nós não conhecemos a morte? Talvez Jesus possa ter respondido a essas pessoas: vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. Jesus era detentor de conhecimentos que até hoje nós estamos tentando entender exatamente o que ele compreendia naquele tempo. Ele conhecia o outro lado da vida, porque Jesus era uma pessoa que tinha o conhecimento das leis divinas e entendia claramente como se dá as relações, tanto nessa vida quanto na vida posterior. Ele conhecia a vida e a morte, ou ele conhecia a vida material e a vida espiritual. Jesus sabia devassar o coração das pessoas, porque ele reconhecia as más intenções de alguém que se dirigia a ele perguntando sobre algo da lei, ou ele sabia quando uma pessoa desejava realmente o conhecimento. Mas para aquelas pessoas naquele momento ali, Jesus passava-se como um tolo, como alguém que não sabia reconhecer a morte. Porque eles mesmos, homens experientes, mulheres experientes, tinham testemunhado que aquela criança já estava sem vida. Mas Jesus então entra, convida o pai, a mãe da criança, chama mais três discípulos e entra ali e chama a menina. Fala: menina, levanta-te. E ela se levantou. Obviamente, ele sabia que aquela criança estava num quadro muito grave, muito difícil, mas que ainda era possível revitalizar aquele corpo e ainda permitir que aquele espírito continuasse a sua trajetória, continuasse a sua evolução. Por isso que Jesus, então, a curou, fazendo ela retornar de um quadro aparentemente de morte à vida. E nós temos inúmeros casos que são relatados de pessoas que entram num estado que é de aparente morte, e há até provas muito difíceis que pessoas passaram no seu desencarne, vindo a ser sepultadas, já sendo consideradas mortas. E só mais tarde, quando fizeram a exumação daquele cadáver, é que identificaram que aquela pessoa tinha sido enterrada viva. Por quê? Ela parecia morta, mas não estava. E Jesus sabia identificar esses casos. E ele pôde, então, restabelecer a saúde daquela menina. Nessa passagem do Evangelho, há algo que nos chama muito a atenção. Não é tanto a gente pensar na cura que Jesus realizou, não é tanto a gente pensar nesses fatos incríveis de uma pessoa parecer morta e, na verdade, ela ainda está viva. Não é tanto a gente pensar nesse poder vitalizador de Jesus, que com a sua palavra era capaz de reativar as funções fisiológicas de um corpo aparentemente morto. Algo impressionante nesse momento, que Jesus lidou o tempo todo quando esteve junto de nós. Foi com a ignorância humana, com o desconhecimento. E Jesus agia naturalmente quando lidava com essas situações. Porque ele entendia que as pessoas estavam ainda precisando de muitas lições. Precisavam de muitos ensinamentos. Por isso que ele era conhecido como um mestre. Porque ele ensinava. Ele transmitia conhecimentos. Ele tentava tirar as pessoas da ignorância e trazê-las à luz de um conhecimento maior que ele era portador. E Jesus não lidou com a ignorância apenas das pessoas comuns, que é muito natural, ninguém é obrigado a saber de tudo. Ele lidou também com a ignorância dos sábios. Muitas pessoas tinham um amplo entendimento das profecias que diziam da vinda de Jesus. Muitos conheciam a fundo aquelas mensagens espirituais que o povo hebreu tradicionalmente cultivava e trazia por muito tempo, e ainda assim não eram capazes de, com todo esse conhecimento, perguntarem a Jesus coisas mais claras, mais objetivas, não eram capazes de se instruírem com Jesus, porque eles estavam muito presos às ideias deles. Embora soubessem muito, estavam com o seu pensamento fechado. Por isso que os fariseus não entendiam Jesus, por isso que os sacerdotes não entendiam Jesus, por isso que muitas pessoas cultas, até não hebreus, não judeus, os pagãos, também não entendiam Jesus, porque eles estavam encarcerados em suas próprias ideias, em seus próprios pensamentos. Há um episódio que também é narrado no Evangelho do encontro de um fariseu Nicodemos com Jesus. Ele sabia que Jesus era o grande esperado do seu povo. Ele sabia que Jesus vinha da parte de Deus. Nicodemos é o exemplo do fariseu que estava num processo de tentar compreender Jesus. E ele procura Jesus numa certa ocasião, à noite, quando já não tinha mais o povo ali procurando tanto Jesus, para ter um diálogo com Jesus, para poder tentar entender algo a mais daquele rabi tão estranho, que trazia ensinamentos tão maravilhosos e que trazia ali um encantamento tão grande junto ao povo. E aí então Jesus fala para Nicodemos aquela passagem clássica, que nós temos um estudo muito aprofundado sobre ela no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus disse que era necessário, para chegar ao reino dos céus, o homem nascer de novo. Conhecem essa passagem? Não vamos nos estender muito sobre ela hoje, porque o que nós queremos nesta manhã destacar é que também ele, Nicodemos, um homem culto, um homem letrado, que conhecia muitas coisas, também ele não era capaz de conhecer certas coisas. Também ele tinha uma limitação do conhecimento dele. Então não é só o povo, não são somente as pessoas comuns que estão limitadas pelas suas ideias. Também as pessoas muitas vezes letradas, instruídas, também são limitadas pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Também eles não sabem tudo. Porque quando Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo, Nicodemos perguntou para Jesus: como assim? Um homem pode voltar para o ventre da sua mãe para renascer? E aí Jesus diz a ele de uma forma muito didática: tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Ou seja, você estudou muito, você ensina as pessoas e você não sabe do que eu estou falando? Que esse nascer de novo é algo muito mais profundo. Era parte do conhecimento mais profundo dos judeus, tanto no tempo de Jesus como séculos depois, a ideia da reencarnação. Muitos rabinos depois de Jesus, aqueles que se mantiveram distantes da mensagem do Evangelho, cultivaram esse conhecimento de que o homem volta à vida várias vezes, reencarna. E era disso que Jesus estava questionando Nicodemos. Você não sabe que nós voltamos à vida, voltamos inúmeras vezes, ou melhor dizendo, vocês, porque Jesus não voltaria mais à vida como a nossa aqui, que o homem necessita renascer muito até ele se transformar e chegar em condições ao reino dos céus. Então veja, não importa se era o povo ou se eram os homens cultos da época, eles tinham muito a aprender. Assim como nós em nossos dias também. Não importa a nossa condição, se nós somos pessoas muito simples, que não podemos estudar, não tivemos acesso à escola, não fomos nem alfabetizados, talvez. Ou a pessoa que atinge a mais alta graduação, a mais alta titulação acadêmica que possa ter. A pessoa que tem um pós-doutorado em alguma área do conhecimento humano. Não importa. A realidade do ser humano é que ele sempre precisa aprender algo novo. Sempre. De alguma forma, nós temos que estar dispostos a nos transformarmos a partir da nossa experiência, da nossa vivência. Se nós, ao longo da vida, vamos nos tornando cada vez mais presos às nossas ideias, às nossas crenças, aos nossos valores, nós ficamos pessoas limitadas, como aquele povo que riu de Jesus quando ele disse que a menina não tinha morrido, ou ficaremos limitados como Nicodemos antes de conhecer Jesus, porque depois ele se iluminou, se esclareceu com as lições do Mestre. Nós precisamos estar numa disposição permanente de reaprender ao longo da vida, continuamente. Essa é a grande mensagem que o Evangelho nos traz. Quando alguém diz para nós que precisamos aceitar Jesus como Salvador, ou quando alguém diz para nós, precisamos aceitar Jesus como nosso Mestre, como nosso Senhor, o que significa esse aceitar? O que significa dizer que eu sou o seguidor de Jesus, ou que eu reconheço Ele como meu Salvador? O que quer dizer isso? É só admitir dos lábios, ou é a gente produzir uma mudança profunda nas nossas ideias, nos nossos valores? A gente rever a forma como nós estamos vivendo, a gente repensar as nossas escolhas, a gente repensar aquilo que nós somos no dia a dia. A característica fundamental do seguidor de Jesus é a predisposição a estar se renovando continuamente. Não existe conversão ao cristianismo pontual. Antes eu era um, agora eu sou outro. Nós temos que nos renovar constantemente com as lições de Jesus. Todos os dias nós temos algo a aprender na vida, sempre. Nesta manhã, bela, iluminada pelo sol, tantas esperanças nos visitam, é uma manhã de grandes lições para nós. Ao longo do dia, nós teremos grandes oportunidades de aprendizado. Amanhã, segunda-feira, é um dia que causa aquele impacto negativo em muitas pessoas, não é mesmo? Pensar, ah, amanhã eu retomo aquela minha rotina exaustiva, cansativa, mas também uma grande oportunidade de grandes lições que a vida vai nos trazer. Sabe aquilo que nós vamos enfrentar, que a gente não quer, não gosta, vai por sacrifício, vai por se impor? Aquela é a lição que nós precisamos. Aquela é a experiência que nós estamos precisando em nossas vidas para descobrir algo novo sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre a vida. Então nós temos que ter, como cristãos, como aqueles que seguem Jesus, como aqueles que entendem que Ele é, seja Salvador, seja Mestre, o nome que nós dermos para Jesus em nossa vida. A nossa disposição é de nós estarmos aprendendo sempre. É de estarmos revendo as nossas ideias permanentemente. Quer dizer, Antenor, que nós temos que ser aquela metamorfose ambulante que um cantor nosso cantou numa música muito conhecida? Se for para o bem, sim. Se nós tivermos que mudar os nossos pontos de vista para estarmos mais próximos de Jesus, isso é o que nós temos que fazer. Se nós tivermos que mudar um sentimento, uma disposição nossa para estarmos mais próximos de Jesus, é o que nós temos que fazer. É rever aquelas ideias antigas que nós trazemos sobre as outras pessoas. É repensar o que nós temos feito da nossa vida. É repensar aquilo que a gente tem considerado como o correto. Às vezes não é 100% certo. Às vezes é parcialmente correto o que a gente adotou como escolha. Por isso que precisamos conhecer muito o Evangelho. Porque ele nos traz essas ideias. Ele nos mostra que não importa a que ponto nós chegamos. Se nós somos uma pessoa de cultura mediana ou se nós somos uma genialidade na humanidade. Nós sempre temos algo a aprender. Toda vez que qualquer pessoa se coloca naquela ideia assim, eu já sei tudo, eu já alcancei todo o conhecimento, eu já entendo a vida como ela é, eu sei como devem ser as coisas, Você parou de evoluir. A sua evolução espiritual está estagnada. Porque uma das condições para a gente atingir essa vida superior do Espírito que um dia vai habitar aquele reino dos céus que Jesus nos falou, é a disposição de aprender sempre. É a disposição de estar sempre reencontrando um novo significado na sua vida, uma nova experiência. E há outras passagens do Evangelho que nos iluminam sobre esse entendimento, que nos permite entender que nós somos pessoas que necessitamos rever as nossas crenças, as nossas ideias, rever o nosso conhecimento permanentemente, que não podemos estacionar. Certa vez, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Mestre, quem será o maior no reino dos céus? E aí então, Jesus diz assim: tinha uma criança ali próxima, Jesus chamou a criança e falou: o maior no reino dos céus é quem se fizer como esta criança. O que Jesus queria dizer com a figura ali da criança, como exemplo daquele que vai acessar essa vida superior? Por que dizer reino dos céus? Quer dizer isso, a vida superior, a vida espiritual superior. Tem pessoas que imaginaram ao longo dos séculos que o reino dos céus seria um lugar encantado, magnífico, acima do mundo, como se fosse um palácio todo cheio de pedrarias, de ouro. Mas o reino dos céus não é constituído dessas bagatelas do mundo material. O reino dos céus é aquela paz interior profunda. É aquele estado de consciência em que o indivíduo é feliz simplesmente por existir. Isso é o reino dos céus. Às vezes a gente experimenta uma gota desse reino dos céus, quando a gente sente muito empolgado pela vida, que a gente sente aquela emoção de reconhecer que a gente faz parte desse grande todo que é a criação divina. Quando a gente sente com muita segurança, muita proteção, muito amor de Deus, aquele instante tão rápido, a gente tem uma sensação muito rápida de como nós seremos no futuro. Nós viveremos nessa alegria extraordinária, nesse bem-estar imenso, permanentemente. Mas isso é quando nós atingirmos uma condição espiritual melhor. Quando nós evoluirmos espiritualmente, quando a gente se libertar de tantas coisas imperfeitas que nós trazemos em nós, aí nós viveremos esse estado permanentemente, um estado de felicidade, de alegria, de paz. Jesus era alguém que vivia assim, de estar em paz permanentemente, de estar feliz e contente permanentemente, que não significa ficar rindo o tempo todo, é diferente. Um outro discípulo dele, que reencarnou para tentar restaurar o seu evangelho, Francisco de Assis, também vivia esses momentos de estar no reino dos céus. Quando ele via que tudo era irmã dele, tudo era irmão dele. Quando ele achava que o sol era irmão, os animaizinhos eram irmãos dele. Quando ele se sentia feliz por poder ajudar alguém, naquele momento ele vivia no reino dos céus. Então Jesus disse para os discípulos assim, que para alcançar esse estado de vida tão superior, era necessário se fazer como a criança. E tinha que ser humilde como a criança. E aí nós vamos tentar entender por que Jesus usou a figura da criança como esse exemplo. A criança, ela é o símbolo para nós de pureza, não é assim? Tanto é que nós temos a ideia de que a criança não tem maldade. Mas à medida que ela vai crescendo, à medida que o bebezinho vai se desenvolvendo, ele vai revelando a natureza do espírito que está ali. Ele vai revelando as suas imperfeições. Mas a criança, como um símbolo, ela é o símbolo da pureza. Então, para estar no reino dos céus, é necessário ter essa pureza, essa isenção de maldade. Mas uma outra característica fundamental que as crianças têm, e que nós ao longo da vida vamos perdendo, e por permitir que se perca essa característica em nós, é que nós vamos nos tornando pessoas acomodadas na vida, pessoas que vamos aceitando ideias, e essas ideias vão se depositando em nós e elas vão nos conduzindo a sermos sempre as mesmas pessoas, a característica que a gente perde das crianças e que nós temos que resgatar é justamente aquela disposição de aprender algo novo, a disposição da descoberta, de estar acessível a receber algo novo, de não se fechar no seu pequeno mundo e estar disposta a abrir-se para algo novo, para novas ideias. A criança, ela é alguém que no seu desenvolvimento, ela tem uma grande ânsia de aprender. Ela pergunta, o que é isso? O que é aquilo? Qual o nome disso? Por que as coisas são assim? Não é isso? E nós, o que fazemos tantas vezes com as crianças? Fica quieto, menino, para de perguntar. Para que você quer saber tanta coisa? Ah, vai estudar e me deixa em paz. Não é assim que a gente vai fazendo com as crianças muitas vezes? Nós vamos tirando delas aquilo que elas têm, que é o mais importante para o desenvolvimento delas, que é a curiosidade, o desejo de descobrir o novo, o desejo de aprender algo novo. Quem sabe nós não precisamos aprender hoje com as crianças que nós precisamos aprender coisas novas na vida. Porque a mensagem do Evangelho, por essas passagens que nós analisamos até agora, ela é essa, de que nós, para evoluirmos, para crescermos, precisamos estar abertos às novas ideias. Quaisquer ideias, Antenor? Não. Porque no mundo tem muitas ideias. Tem ideias de natureza inferior e ideias de natureza superior. Nós temos que estar abertos às ideias de natureza superior. Nós temos que estar abertos a um conhecimento que nos ajude a solucionar os nossos conflitos, a solucionar os nossos dramas existenciais, os nossos problemas. Temos que estar abertos a ideias que mudem a forma como nós vemos os nossos irmãos, como nós vemos as pessoas no dia a dia. Temos que estar abertos a uma nova forma de interpretar os conflitos que nós temos. Normalmente a gente não classifica a outra pessoa como culpada por todo o conflito que nós temos com ela. Ah, eu não gosto da minha cunhada porque ela fez isso, isso e isso. Isso é uma ideia que nós adquirimos, sedimentamos na nossa mente e passamos a considerar como verdadeira. Em nenhum momento a gente questiona que talvez nós tenhamos algo nesse conflito que dependa de nós para a solução. Ou a gente classifica a nossa discórdia com o nosso marido ou a nossa esposa sempre porque o problema está nele. Mas talvez não seja tanto assim. Talvez um pouco dependa da gente. Agora, quantas ideias nós precisamos mudar sobre o mundo? Nós temos ideias, muitas vezes, muito preconceituosas em relação às pessoas, porque elas são diferentes, porque elas têm outras escolhas. E nós fazemos julgamentos muito severos, muito duros. Será que, querendo ser cristãos, nós não temos que começar a pensar de modo diferente? Ao invés de eu ficar julgando mentalmente alguém que é diferente, eu tenho que orar por essa pessoa? Ao invés de achar que ele está se perdendo, eu tenho que pensar que eu tenho que ser mais amoroso com aquela pessoa, porque se ele estiver se perdendo mesmo, ele vai precisar de um bom exemplo. São essas ideias que têm empacado, que têm impedido a nossa evolução espiritual. Essa dureza de coração que nós temos ao julgar o próximo. Esses conceitos muito bem amarrados que a gente criou durante a vida para classificar o que é certo e o que é errado e a partir dali emitir condenações contra as pessoas. Se nós não nos modificarmos, não vermos as coisas de forma diferente, e não quer dizer que a gente vai aceitar como certo aquilo que era errado. Mas é muitas vezes é sermos menos severos com as pessoas. É essa mudança que Jesus disse, então, que nós tínhamos que realizar. Ao dizer que nós temos que ser como as crianças, é não ter aquele princípio de julgamento já fundamentado naquela ideia de que o outro está errado e você está certo. É você ter a disposição de aprender algo novo, de rever certas ideias, certas impressões que você tem na vida. Porque talvez você construiu essa explicação ao longo da vida de uma forma equivocada. Você construiu a partir da sua experiência. E a gente já viu que a experiência nem sempre vai nos dar clareza de como as coisas são. Lembram daquelas pessoas dizendo para Jesus que ele era um tolo, dizendo que a criança não estava morta? Eles se baseavam na sua experiência. Se baseavam nas ideias que eles tinham de que aquilo era o certo, a criança realmente estava morta. Mas Jesus via a coisa de uma outra forma, porque ele tinha um outro conhecimento. Será que não nos falta um conhecimento maior para entender melhor as pessoas, o mundo e a sociedade? Será que nós não temos que começar a rever certas ideias para a gente poder realmente nos tornarmos mais fraternos, mais amorosos, mais capazes de perdoar o outro, mais benevolentes? Se toda a nossa vivência cristã, se todos os ensinamentos que a gente recebe, se tudo que a gente lê e aprende, tudo que a gente ouve, aqui ou em outros lugares, se isso não nos melhorar um pouquinho na nossa forma de sentir mais amorosamente o outro, mais fraternalmente o outro, terá sido tudo em vão. Todo o conhecimento do Evangelho é para nos tornar pessoas mais cristãs, mais fraternas. Essa é a medida verdadeira do cristão. É a pessoa que é capaz de ter amor pela humanidade. Se a gente não muda um pouquinho o nosso amor pela humanidade, a gente não está aprendendo muita coisa. A gente está estagnado. E a humanidade não é só a nossa família, não são só os nossos amigos. Quando a gente fala humanidade, é a humanidade inteira. Quando a gente fala humanidade, são os mais de 7 bilhões de encarnados e quase mais do dobro que tem no mundo espiritual. Se eu ainda tenho alguma indisposição com alguém e não estou tentando vencer essa indisposição, eu estou estacionário na minha evolução. E o reino dos céus vai continuar me aguardando, porque eu não estarei apto a ele ainda. Nós não viveremos a paz que nós tanto queremos no mundo enquanto nós não formos mais fraternos em nossas relações. Enquanto a gente não parar de tantos julgamentos severos contra o nosso irmão. Então, se nós quisermos realmente um dia nos tornarmos aptos a essa nova vida que é o reino dos céus, nós precisamos aprender como as crianças aprendem ao longo da vida. Aprender as lições valiosas que a vida tem a nos ensinar. O Evangelho, ele é uma mensagem de renovação, de transformação. Então ela tem que nos transformar, tem que nos mudar. E mudar para o quê? Para sermos mais amorosos, mais capazes de entender o outro. Ainda que a gente não aceite que ele esteja fazendo algo, achamos que está errado, mas nós não temos que ter rejeição pela pessoa porque ela faz algo que nós consideramos errado. Pelo contrário, aquele que é considerado em pecado é o que precisa de mais amor, mais cuidado, mais respeito, para que, através do afeto, a gente possa se aproximar dele. E ele, não pelas nossas palavras, mas pelo nosso exemplo, pensar em se renovar. Por isso que antes de nós queremos mudar o mundo, precisamos mudar a nós mesmos. Por isso que antes de salvar o outro, precisamos salvar a nós mesmos. Por isso que antes de corrigir o outro, precisamos corrigir a nós mesmos. E nós fazemos tudo isso com o conhecimento espiritual superior que nós recebemos. Essas são as nossas reflexões para essa manhã. Desejamos que Jesus nos abençoe a todos, que nos dê muita força para vencermos os nossos desafios, porque essa força ela está disponível a todos nós. Fiquem na paz de Jesus e tenham todos um excelente domingo, uma excelente semana. Muito obrigado.